Esse é o DJ Bill, caralho, só lança braba. Nós dois é todo carro, com vidro fechado, com beat envolvente, e você jogando rabo, com beat envolvente, e você jogando rabo, é vapo. Eu traço, vou te botar com jeito e vou estourar seu cabaço. É vapo, eu traço, é vapo, eu traço, vou te botar com jeito, vou estourar teu cabaço. É vapo, eu traço, vou te botar com jeito, vou estourar teu cabaço. O Bill bota com jeito, vai estourar teu cabaço. O MG bota com jeito, estoura teu cabaço. É vapo, eu traço, é vapo, eu traço. Vou te botar com jeito e vou estourar teu cabaço. Vou te botar com jeito e vou estourar teu cabaço. É vapo, eu traço, é vapo, eu traço. Vou te botar com jeito e vou estourar teu cabaço. Esse é o DJ Bill, caralho, só lança braba. Encontro de MCs. Nós dois é todo carro, com vidro fechado, com beat envolvente, e você jogando rabo, com beat envolvente, e você jogando rabo, é vapo, vapo, eu traço, vou te botar com jeito e vou estourar seu cabaço, é vapo, eu traço, é vapo, eu traço, vou te botar com jeito, vou estourar teu cabaço, é vapo, eu traço, é vapo, eu traço. Bota com jeito, vai estourar teu cabaço. O MG bota com jeito, estoura teu cabaço. É vapo, eu traço, é vapo, eu traço. Vou te botar com jeito e vou estourar teu cabaço. Vou te botar com jeito e vou estourar.